desce, vem, vem, que eu quero te mostrar. Deixe-me entrar no seu coração e vai gostar. Menina, deixe-me mostrar a verdadeira felicidade a você. Chega mais, quero mostrar como é que faz. Chega mais, não vai se esquecer jamais. Chega mais, se entregue pro meu. Vai se esquecer jamais. Chega mais. Se entregue pro meu amor.